Muito boa noite a todos, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Esta noite onde vamos falar aqui sobre a vitória diante do Portimonense e sobre aqui o último jogo, mas vamos também aproveitar para responder a algumas das vossas perguntas no chat. E a dar as boas-vindas ao meu painel, que esta noite é só o João Castro, portanto, João, bem-vindo a mais um Sporting 160, onde hoje vamos ter assim uma espécie de pós-jogo, mas comigo. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. É verdade. Queria desde já desejar as melhoras ao Varela, obviamente. Esperar que ele recupere rápido, fazer aqui também companhia, para não ser só eu a falar, que as pessoas já estão fartas de me ouvir. Agradecer à Betano e aos patronos todo o apoio que nos têm dado neste projeto. E vamos a isso, um grande programa que eu espero com muitas perguntas do público aqui do chat, para nós podermos responder, e para ser mais interativo hoje, já que estou a falar. Exatamente, exatamente. Não, vai ser só tu a falar e para além de dizeres que as pessoas estão fartas de ouvir a ti, a mim também. Portanto, acho que o que eles vão querer é falar uns com os outros, ou pelo menos fazermos as perguntas a nós. Bem, Claro. aproveitar aqui E para, eu quis trazer obviamente. aqui este. A Mariana quis trazer Diz, aqui esta João, casa porque, diz. obviamente, estou no estrangeiro já a negociar as novas contratações do Sporting e, portanto, queria, como Claro. vamos falar também de mercado, Não é vamos para ver falar que realmente disso. há jogadores e, portanto, estou na casa de um futuro jogador do Sporting. Só para vocês perceberem, é uma pessoa que gosta de música, ok? Tanto que se vê o piano lá ao fundo, Exatamente. portanto, Eu quis trazer, o já piano era estão uma aqui dica. umas As pessoas têm que pistas, já decifrar está. as dicas que estão na imagem, percebes, Mariana? Ora bem, até ao final do programa, vamos esperar para ver se alguém acerta no nome do próximo reforço do Sporting Clube Portugal. Aproveitar, obviamente, para agradecer a todos os patronos do Sporting 160 e a todas as pessoas que apoiam este projeto em patreon.com/Sporting160. Podem colaborar aqui connosco. O Patreon, João, que tem tido cada vez mais conteúdo, para além do pós-jogo, que já era habitual, o M, que vai voltar tão breve quanto possível. Temos agora a revista de imprensa, que vocês têm feito também. E eu ontem fiz de, ontem não, hoje fiz de Tigas, só me esqueci da parte do Tigas Out no final, mas o Patreon que Agir. continua cada vez com mais e melhor conteúdo. Diz-nos Sim, então o que é que podemos prometer daqui para a frente. não, eu queria fazer um programa que se irá chamar Mesa Redonda, em que irei convidar sempre dois patronos e deixá-los falar sobre. Eu lanço dois ou três temas e deixar os patronos falarem comigo e interagirmos. Portanto, mais a opinião deles do que a minha, porque a minha já é mais conhecida, da opinião deles sobre alguns temas e depois nós trocamos ali algumas ideias e eu fazer advogado de diabo. Portanto, vai ser muito. Muito por aí que nós vamos fazer e espero que haja patronos que não tenham medo de falar, portanto vai ser só voz e portanto que falem comigo, que acho que vai ser giro a mesa redonda do Sporting 160 com os patronos. Vai valer a pena com toda a certeza. Portanto, num futuro muito próximo, patronos, estejam atentos, porque podem muito bem ser convidados aqui para uma mesa redonda para o Patreon do Sporting 160. Aproveitar também, como o Castro já bem disse, para agradecer a Betana, a parceria que tem connosco na oferta de bilhetes a todos os Sportingistas. Recordo então que no próximo sábado, sim, porque já temos horário, no próximo sábado às 8h30 da noite, o Sporting fecha a época de 21-22, onde com Santa Clara nós vamos ter aqui a oportunidade de oferecer bilhetes. Estejam atentos ao nosso Instagram, porque a oferta será por lá e serão então convites duplos para vocês. João, vamos começar precisamente pelo princípio do jogo com o Portimonense. Uma vez mais, Edwards no 11. É uma aposta já ganha por parte de Rubén Amorim, é um jogador com qualidade, já falámos dele aqui, já fizeram análises também no Patreon sobre isso. Mas se por um lado o Edwards está a crescer, por outro, Inácio e Adan não têm tido assim grandes dias, digamos assim, têm estado em dia não em alguns dos últimos jogos. Faz-me aqui um balanço deste contrassenso, que se por um lado tens o Edwards que subiu muito, por outro tens o Inácio e o Adam que estão, não é descer de qualidade, mas que estão aqui com alguns erros que no início não aconteciam. e que preocupam, obviamente, os sportinguistas, não descredibilizando qualquer exibição deles o ano passado, obviamente. Mas eu não vejo assim grandes erros do Adam. Vejo mais lances em que é mais difícil para o guarda-redes defender, como o jogador isolado, que pica bem a bola. Portanto, o livre, a culpa não foi dele, a bola desvia. Portanto, não vejo assim grandes erros do Adam. E acho que continua a ser um excelente guarda-redes e espero que continue muito mais tempo. Do Inácio, há alguns lances, sim, aí já concordo. Nota dificuldade na marcação direta, e quando joga mais ao centro, principalmente, quando tem o avançado para marcar, como se viu contra o Gil Vicente, e em Portimão, claramente, naquele passe mal efetuado para Coates, que também, quanto a mim, teve uma abordagem muito inocente ou desplicente, e acabou por o Sporting sofrer um golo. E portanto, acho que sim, alguns jogadores já estão a desligar um bocadinho da ficha do que da época. Acho que aconteceu isso em Portimão com alguns jogadores, o Sporting ressentiu-se, e portanto é chegar ao final da época rapidamente, e só falta um jogo, e depois temos uma nova época com mais qualidade do plantel, até para que haja mais luta interna, não é? Para os jogadores. Portanto, acho que isso também é importante, haver mais luta interna com qualidade por cada posição, porque isso só vai fazer crescer cada atleta. Exatamente, e é isso que pode fazer aqui também a diferença. Outro jogador que fez, desculpem-me a redundância, diferença também aqui no 11, e diferença não no 11, mas no jogo, que é incontornável, é Pablo Sarabia, que está pouco Seste mais de 90 minutos. Vou chorar. Que está a pouco mais de 90 minutos. De abandonar, não é, é abandonar, é, não há outra palavra que possa ser dita, será mesmo abandonar o clube do nosso coração, que também poderia ser o dele. Quem é que vai colmatar esta falta de Sarabia, João? Bem, quem é que pode colmatar? Porque lá está, quem vai é sempre complicado. Olha, eu sobre o Sarabia, e acho que falei nisso no pós-jogo, sobre o Sarabia, há poucos jogadores que marcam muito quando passam no suporte, principalmente estrangeiros. Marcam alguns, e Sarabia vai ser um deles. Isto porque acho que é um jogador extremamente inteligente, é um jogador extremamente profissional, extremamente talentoso. Corajoso também, ao vir para o Sporting, enquanto a mim, estando no Paris Saint-Germain, e tinha outros clubes interessados nele, e portanto eu acho que vamos todos ficar com saudades. E fazendo uma retrospectiva da época, Sarabia começou sendo apelidado por alguns adeptos do Sporting como flop, que não era aquilo que se esperava, que não era um grande jogador, e como se pensava, e acaba a demonstrar perante todos que é simplesmente o melhor jogador da Liga. É claro, e volto a repetir, é o melhor jogador da Liga desde que o Luís Dias foi embora. Eu concordo com o Ruben Amorim, a jogar ao centro às vezes ainda parece que é mais inteligente, porque também já não tem a velocidade que tinha noutros tempos para jogar na ala. É claramente um jogador totalmente diferente. E há um pormenor neste jogo, e tu referiste isso, é. Portanto, ele não foi titular, e para um jogador que está quase a acabar a prestação dele no Sporting, que não tem nada a provar, é capaz de demonstrar que além da competitividade que ele tem no Sporting, e de jogar muito bem, é verdade é que não há jogos a feijões para o Sarabia. Um jogador que entra, que já tem tudo feito, o destino decidido, e entra com aquela vontade de dar a volta ao jogo e de mostrar aquele profissionalismo, aquela capacidade de mudar o jogo, e marca dois golos, só está ao alcance de alguém que gosta muito do que faz, é bastante profissional, tem bastante qualidade e gosta de destacar. E portanto, quando se pensava, quantos casos nós já tivemos de jogadores que já sabiam que iam embora e entram, certo, e correm a passo, não é? É verdade que Sarabia é tudo menos isso, é o contrário disso, e é realmente um jogador que me encanta, e volto a dizer, se me dissessem, e eu nunca pedi uma camisola a nenhum jogador, nunca pedi, e se me perguntassem se eu gostaria de alguma coisa sobre algum jogador do Sporting, eu gostaria de ter uma lembrança do Sarabia, não uma camisola, obviamente, mas era o jogador que eu pediria. Portanto, se me dessem aqui a sua Amorim agora... Deixa-me eu perguntar-te por onde aqui. É que tu achas que ele vai agora a seguir. Bem, dado eu acho que o PSG espanhol. Provavelmente não o quererá de volta. Ah, eu acho que ele vai ser vendido e irá, vai, para mim, para o campeonato espanhol. Acho que é o ideal para ele acabar em casa, acabar num clube grande. Há clubes com projetos muito interessantes em Espanha. Ele pode até regressar ao Sevilha, onde foi bastante feliz, por exemplo. Mas pode haver uma hipótese de Real Madrid, Atlético de Madrid. É realmente um jogador fabuloso. E portanto, acho que vai ser muito por aí, até para também estar... ser mais fácil continuar na seleção, não é? Porque certo. No próprio país, obviamente, é mais visto. E, portanto, acho que vai ser muito por aí. E, portanto, se por exemplo, aqui o Amorim aparecesse agora aqui nesta cava, onde eu estou hoje, e me perguntasse, olha, queres uma recordação de que jogador? Ou seja, posso-te... E eu escolheria, claramente, Pablo Sarabia. Acho que o próprio Amorim também já está mentalmente a preparar-se Ah, espera aí, para deixa-me, desculpa. Tu perguntaste-me que quem é que poderia aconteça. substituir, não é, Mariana? Tinha aqui Exato, apontado. sim. Que me perguntaste quem é que poderia substituir. Peço desculpa. Falei tanto de Sarabia e não falei do mais importante. É assim, eu acho que nós não há jogadores insubstituíveis. E muitas vezes eu já afirmei isso. Quando saiu o Bruno Fernandes, dissemos, ah, nunca vamos ter um jogador com tantos golos, não sendo um avançado. Pronto, tivemos o Pote, já tivemos avançados a ir embora. Ah, Slimani foi embora, não vamos ter um avançado com tantos golos. Depois tivemos o Vaz Dost. Portanto, eu acho que há sempre jogadores que nos surpreendem e o Sporting, como os outros clubes, tem que, obviamente, substituí-los. E, portanto, não acho que seja assim uma coisa... pode aparecer para o ano um XPTO e também fazendo-nos esquecer Sarabia, mas relembrando sempre Sarabia. Eu acho que Edwards vai ser o dono do lado direito, tá claramente a crescer para isso. Depois do Sporting, vai claramente procurar um avançado para lutar com o Paulinho, e provavelmente, se calhar, podemos ter outro extremo. O Ruben Amorim pode achar que é curto, apesar do Ganês, do Fatauá. Depende muito da pré-época, e eu acho que essa posição de extremo vai depender muito da pré-época, e vai ser a posição, e antes de passarmos ao mercado, Mariana, eu acho que vai ser a posição em que o Sporting vai esperar uma oportunidade de mercado, o que é contrário, ou seja, eu acho que o Sporting está a trabalhar muito bem, e já posso adiantar isso, acho que, na minha opinião, obviamente, está a trabalhar muito bem, porque eu acho que até ao final desta época, ou seja, mesmo antes de começar as férias, nós já vamos ter, muito provavelmente, o Morita e o Saint-Just e o Central assinados, que é um excelente trabalho da estrutura, ou seja, nós já temos os dois jogadores, provavelmente, confirmados antes do início da próxima da época, o que eu acho que é um excelente Certo. trabalho. Provavelmente estaremos depois também já com um avançado em perspectiva, e eu acho que o extremo irá ficar muito na base de uma oportunidade de mercado. E quando falo oportunidade de mercado, pode ser um empréstimo, pode ser um jogador que o Sporting venda para uma equipa onde haja um jogador que caiba nessa posição e que possa ser emprestado ao Sporting com outro tipo de tarifário. E o Sarabia também serviu muito de cartão de visita para relançar carreiras. E, portanto, pode ser muito Exatamente. por aí, eu acho que pode ser muito por aí a posição de extremo. Pode ser muito pela oportunidade de mercado. E como nós sabemos, às vezes as melhores oportunidades de mercado não são no início da janela de transferências, mas sim no fim. E, portanto, eu acho que pode ser, a posição onde nós vamos ter que esperar. Se calhar mais tempo, ou não, podemos ser surpreendidos, mas onde vamos esperar claramente uma oportunidade de mercado. Certo, e é isso que o Sporting precisa de estar atento também para conseguir aqui perceber onde é que pode apostar e pode não apostar. Falando aqui em apostas e obviamente voltando aqui antes do mercado, João, um bocadinho ao jogo com o Portimonense, voltámos a dar minutos a Daniel Bragança e a Rodrigo Ribeiro. Desta vez, a Ruben Amorim optou por não escolher Paulinho para jogar em Portimão, apesar de ele ter lá estado, obviamente. Mas achas que, em termos de futuro, Rodrigo Ribeiro poderá ser aqui uma boa opção para jogar, inclusive, com Paulinho, como aconteceu com o Slimani, que já foi dito, não é claramente uma opção de futuro. Eu acho que não devemos ter que colocar tanta pressão no Rodrigo, porque é um miúdo, ainda está a crescer, ainda tem aqui muito para aprender. Obviamente poderá ficar no plantel e até poderá ficar, treinar sempre com o plantel, e eu acho que vai ser, será isso, como terceiro avançado e depois ir crescendo com o plantel, mas jogando, eu acho que é fundamental jogar. E quando eu digo jogar, pode jogar, obviamente, pelos 23 ou neste caso pelo escalão abaixo até, mas ou na equipa B, mas eu acho que vai ser muito por aí, ou seja, treinar com a A e se for necessário ser chamado, mas ter competição ao fim de semana, portanto nunca ficar na bancada ou ficar no banco os 90 minutos. Eu acho que o Sporting vai contratar um avançado, portanto para lutar com o Paulinho pela titularidade ou para ter mais uma opção. Eu acho que isso vai muito acontecer. Eu gosto do Sporting com ataque móvel, tem funcionado, o Sporting tem marcado muitos golos com um ataque mais móvel, este fim de semana foram mais três. E o Rodrigo Ribeiro tem aqui uma vantagem para um jovem jogador, e o Amorim já referiu isso na conferência de imprensa, que é, além de jogar a ponta-lança, pode jogar numa das posições da frente, portanto, Certo. avançado externo, ou pela esquerda ou pela direita, neste caso até entrou e jogou mais, e caiu mais vezes na esquerda, do que até no próprio centro, e portanto acho que há muita qualidade. Eu escrevi para o Record sobre o Rodrigo Ribeiro, e eu acho que vai ter muito futuro, mas eu acho que nós devemos ter muita calma, e o Sporting precisa, obviamente, de outro avançado para lutar com o Paulinho, já que Slimani é uma carta fora de baralho. Dar tempo ao tempo. E falando aqui noutro avançado, opa, desculpa, mas vou ter que ir buscar este tema. Não sei Claro, se tu vamos ao tiveste a avançado, vamos. oportunidade de ver o golo que Tiago Tomás marcou ao Bayern, mas foi um dos Vi, vi. golos mais incríveis da carreira do jogador do Sporting, que está emprestado ao Frankfurt. Achas que TT poderá ser, quiçá, uma possibilidade para a próxima época, ou está mesmo fora de questão, é deixá-lo crescer tudo e depois um dia, quiçá, ele poder voltar. Eu acho que para bem TT o melhor é continuar a jogar todos os fins de semana e a ser titular. Portanto, eu acho muito difícil o TT voltar, apesar de o Sporting ter a cláusula para chamá-lo de volta. Portanto, eu acho difícil, eu acho que o TT provavelmente vai continuar onde está, a crescer, a marcar golos, a valorizar-se. Eu acho que o Sporting vai procurar uma alternativa no mercado, e não passar por Tiago Tomás, a não ser que não consiga e tenha que fazer algo. Também Certo. acho que não vai ser Sporar, portanto, respondendo aqui a uma pergunta que eu ia Ao passar ali Sérgio. ao Sérgio, não, acho que não vai ser Sporar. Acho que Sporar vai ser um jogador para rentabilizar, portanto, ou tentar recuperar parte do investimento já feito nele, ou servir mais uma vez de empréstimo, ou colocado em algum negócio do Sporting. Em relação aqui também, ou a questão de se Sporar ser, se Sporar não, se o Sporting vai contratar no mercado interno ou não, eu acho que o tal ponta-lança não virá do mercado interno, a não ser que, lá está, ou a ser que surja uma oportunidade dentro do mercado interno Exato. que Amorim ache. Musa estará provavelmente já ligado ao Benfica, portanto, de avançados só vejo aqui o Navarro, o Gil Vicente como uma alternativa, mas E é provavelmente essa uma boa alternativa alternativa, diga-se. é uma excelente Desculpa. alternativa, diga-se passagem, mas eu acho que passará pelo mercado externo. Exatamente. E pegando aqui precisamente no mercado, João, já falámos sobre isso. Quais é que são, e também já disseste aqui, mas reforçando, quais é que são as posições obrigatórias que o Sporting tem que reforçar para a próxima temporada, uma vez que, tal e qual como já disse a Mari, com o título entregue, o que interessa é pensar no ano que vem, e é precisamente por causa disso então que Amorim diz que precisamos de soluções, precisamos de pensar no futuro e precisamos de saber o que é que vem, daqui para a frente. Olha, claramente precisamos de um avançado, claramente Certo. precisamos de um defesa central, portanto, podemos fazer check ao defesa central se já tiver, já está encaminhado. Hoje há notícias que chegou a Lisboa, portanto, poderá estar bem encaminhada toda a negociação. Vamos para que sim. Depois, realmente um médio. Eu acho que faz falta mais um médio, e porque provavelmente irá sair um, e portanto as entradas Certo. obrigatórias ou não vai muito depender das saídas. Portanto, se saírem dois médios, vão ter que entrar dois médios. O avançado, eu acho que era preciso um ala esquerdo, porque Vinagre, bom, teve muitas dificuldades, mas eu acho que o Amorim vai ter aí uma pedra no sapato e, portanto, vai ser difícil ir para alguém no mercado e, portanto, vamos ter que esperar pela pré-época, ver como é que Vinagre joga e depois se Amorim consegue, e eu acho que sim, aos poucos está a dar aqui condições e ferramentas ao Nuno Santos para ser muito melhor defensivamente e, portanto, vai ser sempre muito complicado aquela ala esquerda onde irá cair sempre Mateus Reis e Nuno Santos, e depois depende tudo das saídas. Eu acho que um extremo de grande qualidade, e principalmente para o lado esquerdo do ataque, um jogador destro, de pé contrário, acho que era muito bom para fazer grande concorrência a Pedro Gonçalves, e portanto, e falo de concorrência porque isto é sempre concorrência, não, é claro. Da mesma forma que falei do Paulinho, é concorrência, porque depois cabe depois ao treinador escolher, mediante obviamente os treinos e a prestação do jogador, portanto, é sempre concorrência, no meu ponto de vista, mas eu acho que faltaria um extremo, e principalmente para o lado direito, contando com o Edwards, para o lado esquerdo, desculpa, com o Edwards no lado direito, contando com o Fatouá, o Ganês também se impõe na pré-época, eu acho que falta mais alguém. Para combater o Pedro Gonçalves, um jogador diferente, um jogador mais explosivo, um jogador muito parecido com o Edwards, mas do lado contrário. Era isso que eu gostaria de ver no Sporting, diga-se passagem. Era Edwards de um lado, um jogador também parecido com o Edwards no outro lado, e ter um avançado realmente com mais finalização do que o Paulinho no centro, um avançado que pudesse dar outras coisas ao Sporting, gostava muito de ver isso. No meio-campo, depende. Gostei muito de ver o Garty Bragança neste jogo, e eu acho que todos os adeptos gostaram, até podemos perguntar aqui ao chat, quem é que gostou de ver Bragança e o Garte juntos, porque eu acho que nestes jogos e na análise ao jogo, eu comentei isso na rádio, quando o Sporting joga com uma equipa que defende com blocos mais baixos, é preciso ter médios com capacidade de ter bola, capacidade de circulação, capacidade de ter qualidade de passe, de sair melhor na pressão. E o Sporting, com a entrada do Sarabia, com a entrada do Garte e com a entrada do Bragança, deu claramente de volta ao jogo e o Portimonense teve grandes dificuldades. E, portanto, gostaria, por exemplo, que Bragança fosse um dos reforços para a próxima época e que a Mourinho desse muitos mais minutos a Bragança, principalmente com outras coisas. Olha, achas que, aproveitando aqui a tua dica, enquanto eles respondem e não respondem aqui no chat se gostaram de Bragança e de. Opa, desculpa, estou a ler aquilo que está a acontecer no chat, daí a minha voz estar um bocadinho mais lenta do que o habitual, mas aproveitar para, enquanto as pessoas respondem se gostaram ou não gostaram de Daniel Bragança e de Ugarte durante o jogo com o Portimonense, perguntar-te se não achas que Daniel Bragança, se vir que não volta a ter oportunidade, não vai pedir para sair. Obrigada, Eu Pedro, por acho que depende fazer muito. esta observação. Claro, eu acho que depende muito daquilo que a Mourinho lhe transmitir no final da época. Eu acho que Bragança, como todos os jogadores, poderá falar com o Mourinho e perguntar se vai ter mais minutos ou não para tomar essa decisão de querer sair ou demonstrar um interesse em sair. Eu acho que é um jogador com grande qualidade, acho que lá está contra blocos baixos, é um jogador que podia ter muitos mais minutos. Deixa-me também frisar que eu acho que o Tabata também podia ter muitos mais minutos que o que teve. Acho que eu gosto mais do Tabata no centro do que nas alas, ou avançado exterior, porque eu acho que já falta muito poder de explosão ao Tabata. E eu acho que no centro ele joga bem, portanto, quando o Sporting joga com um ataque móvel, como nós jogamos, e com um jogador que não seja um ponta-lança fixo na frente, acho que pode ser bastante interessante. O Tabata ter mais minutos e demonstrou isso, fez um golo e uma assistência, exatamente, um golo e uma assistência. E portanto, no mesmo modo que Bragança, acho que depende da conversa que vai ter com o Amorim, e eu acho que o Amorim tem que confiar mais no Bragança. Eu acho que é de parte a parte. É o Bragança confiar que a Mourinho lhe vai dar mais minutos e a Mourinho confiar que Bragança pode jogar mais minutos neste meio-campo a dois do Sporting. Exatamente. E agora aproveitar aqui a pergunta do Tiago Fortuna. Achas que Marçal será aqui alguma aposta? É assim, diretamente acho Poderá que não. ser aposta? Eu acho que vai andar ali muito, vai crescer e pode ser chamado se for necessário. Acho que a pré-época vai ser fundamental para ele também para se perceber se a Mourinho vai contar com ele ou se vai o Sporting optar por emprestar o Marce para ganhar um ritmo competitivo diferente, o um ritmo competitivo da primeira divisão. Portanto, pode ser muito para aí. Ok, aproveitar também agora aqui a pergunta do Alexandre: o que achas da contratação de um extremo esquerdo para fazer o Já que o foi isso que eu Edwards disse. faz na direita e Pote passava para o avançado no meio. Foi aquilo que disseste há pouco sobre, sim, é a contratação do extremo alguém para poder esquerdo. Fazer exatamente. A companhia e aí sim, pode obviamente pode jogar também ali no centro, num ataque móvel, podia jogar, mas o fundamental era termos um jogador do lado esquerdo com as mesmas características, e não sei quem é que disse, do e peço desculpa, com as mesmas características que disse este nosso ouvinte, era preciso nós termos esse jogador do lado esquerdo. O Alexandre. E, portanto, era preciso um jogador com essas características, e depois Pote, obviamente, podia jogar aí. E, aliás, Pote até podia jogar no meio-campo em jogos em que o Sporting estivesse claramente a dominar, em que estivesse, por exemplo, atrás do resultado e que precisasse de um médio mais ofensivo, com características muito mais ofensivas. Pote podia recuar até para o meio-campo. Ora, está. E que poderia aqui fazer a diferença. Olha, já percebemos que a Bessade vai aqui provavelmente descer. O Famalicão está então a vencer neste momento, creio eu, por uma bola a zero. Mas aproveitando aqui a pergunta do Nuno Mourão, um Twitter ligado a fãs do Manchester United diz que o clube quer levar Inácio por 45 milhões de euros. Achas que seria um bom negócio, João? Para o Manchester United, para o Sporting seria um bom negócio, claramente. 45 milhões por Inácio. O Varela ia gostar também. Sim, ia gostar. Eu acho que para o Sporting é um excelente negócio. 45 milhões por um central, quanto a mim, é sempre um grande negócio. Às vezes os adeptos do Sporting pensam que os jogadores do Sporting valem mais que realmente o mercado pede, mas eu acho que seria um excelente negócio o Inácio. Para o Manchester United, também acho que sim, pelo menos é melhor que o Maguire, de certeza absoluta, e é um jogador que tem outras características que o Manchester United não tem nos seus centrais, e portanto, a concretizar-se, e não sei que página é essa dos adeptos do Manchester United, eu acho que o Manchester United não vai fazer uma proposta tão alta por Inácio, espero que faça até mais alta, era bom sinal. Mas era um grande negócio para o Sporting, isso não tenho nada a dizer. E quem é que viria para substituir Gonçalo Inácio? Ou quem é que colocarias no 11 para substituir Gonçalo Inácio? Neste momento, o que eu colocaria seria uma nova aquisição. Ou seja, do lado direito era preciso um central, e portanto pode ser certo. O central, depois Coates e depois Mateus Reis, lado esquerdo. Portanto, esse seria o meu 11 inicial para a próxima época, partindo de Lisboa, de princípio que, obviamente, o Inácio saía, como estavas a... Nesse cenário hipotético de saída, seria esse o trio defensivo que eu escolheria. Mas saindo o Inácio, eu acho que o Sporting precisava de dois centrais. Portanto, saindo o Inácio, Mariana, além de Just, acho que era preciso outro central. Okay? Nós não podemos ficar, ficávamos muito... Repara, vai ser Fedal, ficaríamos só com o Neto. Não é? Exato. Lá está, o Marça podia estar ali no plantel a rodar, mas aí precisávamos de outro central. Só para salvaguardar que, obviamente, centrais, posição original, tivemos aqui há 3 anos Mátia e Coates, e acho que, pelo menos nos próximos tempos, será difícil arranjar uma dupla que consiga combinar tão bem. Acho que Inácio e Coates conseguem aqui combinar um bocadinho, mas não é ao mesmo nível que eram aqueles dois. João, aproveitando aqui então esta pergunta do Henrique, o que te parece o Trincão? Será um negócio possível? Olha, o Trincão encaixa-se exatamente, e obrigado Henrique pela tua questão, encaixa-se exatamente naquilo que eu falei nos negócios de oportunidade. Eu acho que o Trincão vai regressar ao Barcelona e vai fazer a pré-época com os Blaugrana. Se o Xavi vir que há condições ou que gosta dele para continuar no plantel, acho difícil o Sporting ir buscar o Trincão. Sporting barra qualquer equipe. Primeiro, não temos dinheiro para comprar o Trincão. Portanto, eu acho que o Trincão seria sempre um negócio por empréstimo. Okay? Se o Trincão for à pré-época do Barcelona e as coisas não correrem assim tão bem, obviamente vai ter que ter destino. E aí sim, acho que o Sporting poderia ter uma palavra a dizer por dois motivos. Primeiro, porque acho que é um jogador com muita qualidade, primeiro motivo, e que o Sporting viria com bons olhos a vinda para ele, e a vinda para cá, obviamente, e depois a questão que o Ruben Amorim já trabalhou com o Trincão, já foi treinador dele, já o lançou, e portanto o Trincão poderia dar alguma preferência ao Sporting. É um clube que está na Champions, conhece o treinador, já o treinou, e portanto Acho que sim, acho que trincão aí, lá está. Mas isso é aquilo que eu referi, é sempre uma oportunidade de negócio. Nisto da época acho difícil qualquer clube procurar logo trincão, a não ser por uma compra avultada, porque o Barcelona vai dar sempre hipótese ao Xavi de ver o jogador na pré-época. Antes de ir aqui à pergunta do Luís, e ela já está no ar, falar aqui das médias de assistências, obviamente excluindo os jogos com limite de lotação, média de assistências de 28 mil pessoas. As melhores assistências na Liga ao Benfica no derby, 40.714, o Moreirense no primeiro jogo de Gamebox com 35.882 pessoas, Estoril jogo às 18, 35.270 e Tondela a 34.058 pessoas. O que é que achas que, e nós já falámos sobre isto várias vezes, é uma pergunta do David pelo Twitter, mas aproveitar para te perguntar o que é que achas que fez com que as pessoas deixassem de ir à bola, porque o número de gameboxes continuou a ser praticamente o mesmo, e a verdade é que a malta já não põe os pés no estádio como põe. Já falámos isso aqui tantas vezes, os horários, claramente, não é? Certo. Ao domingo à noite ajuda. Pronto, ajuda muito, os horários sendo à noite também ajuda bastante, a própria pandemia e a própria inflação, agora com a guerra a vida está mais cara, quer os combustíveis, portanto, para as pessoas se deslocarem, certo, quer toda a alimentação, portanto, não é, as coisas estão realmente muito mais caras, e portanto, isso, desde logo, afasta muitas pessoas. As pessoas também, com a pandemia, habituaram-se muito a ver os jogos em casa, também, ou seja, ganharam uma habituaçãozinha ali, e às vezes começam, porque antigamente deslocavam-se, agora já se sentiram um bocado de conforto de estar em casa, e se tiver um bocado de frio já não vão. Portanto, se tiver a chover, tudo, então pior ainda. Exatamente, apesar das boas condições do estádio para isso, mas a verdade é que já não vão, e portanto, mas eu acho que as principais causas é realmente o horário. O horário é fundamental rever isso, e depois o aumento também, a diminuição do poder de compra das pessoas e das famílias faz com que as pessoas optem por rapidamente escolherem ficar em casa, pouparem os trocos na deslocação, pouparem vais ao estádio, e repara, o horário ainda tem a questão da hora de jantar, portanto, normalmente claro, as pessoas jantam fora ou têm que comer qualquer coisa fora, portanto, além disso, despendem esse valor, e com isso está-se a ver estas assistências, mantém essas game box, mas muita gente tem game box, fica em casa, muitos continuam a pagar e não estão a usufruir, mas é pelo amor ao clube que estão a pagar o valor. Exatamente. E as pessoas, pois olha, está aqui o Três Gerações, obrigado. Acontece o mesmo na minha zona. Input. Pronto, e as pessoas ficam em casa, lá está, pagar as locações, pagar a comida ou jantar. Sim. Para comer, ou pós-jogo, para comerem alguma coisa, epá, isso é dinheiro, e fazendo as contas ao final do mês tem importância no poder de compra das famílias, portanto, é sempre, o João Jota também aqui a dar a sua input, é o que eu estou a dizer, os custos da deslocação, mais os custos de comer qualquer coisa, e é verdade. E com a inflação a aumentar também nada ajuda, não é? E o peso na carteira, é claro. Exatamente. Olha, aproveitar então agora aqui, agora sim, a pergunta do Luís Gordo, se achas que o Amorim pode mudar a tática com uma defesa a 4? Boas para o Luís. Eu acho que não. Eu acho que não vai mudar, acho que o Ruben Amorim é muito fiel àquilo, funcionou. Se vamos reparar, vamos pensar, as pessoas batem muito neste aspecto da tática, realmente... Mas vamos pensar, as duas melhores, o do Pedro fez um tweet hoje que mostrou que nas três melhores épocas do Sporting, em termos de percentagem de vitórias, tirando quando a televisão era preto e branco, foi a de Jorge Jesus, né, em 15-16, e as duas do Amorim. Portanto, se o Amorim tem esta percentagem de vitórias, se pode chegar aos 85 pontos, o ano passado fizemos, acho que 85 também, não foi, Mariana? Acho que fizemos 85. Deixa-me confirmar, mas creio sim, que mas sim. Acho que fizemos muitos, acho que fizemos 85. Se nós fizemos sempre 85, nos últimos 20 anos éramos 9 vezes campeões. E portanto, porque é que ele vai mudar se nós atingimos sempre esta marca e se fizemos dois grandes campeonatos? Não chegamos ao título, porque obviamente o Porto fez um campeonato extraordinário em termos de pontuação. 85, precisamente. Claro. duas épocas a fazer os 85 pontos, porque é que vais mudar, se está a funcionar? É isto que o Amorim pensa, portanto, não, duvido certo. Que irá mudar. O que tem que mudar aqui é, quanto a mim, lá está, 2015-2016, obrigado Pedro, 2015-2016, 2021-2022 e 2020-2021. É o que eu digo, Amorim não vai mudar. O que eu acho que as pessoas têm que pensar é, Amorim pode mudar as dinâmicas, ok? Muitas dinâmicas na saída da construção, mas agora defender, eu acho que ele não irá mudar. Pode mudar nas dinâmicas e principalmente a construir, mas a defender eu acho que a Amorim sente-se muito confortável com a equipa que defenda com os três centrais. E há jogadores que claramente acabam aqui por ter vantagem nesse estilo de jogo, e muitos deles que cresceram acabaram então por usufruir desta forma de jogar de Rubén Amorim. João, ainda antes de irmos aqui a mais perguntas do chat, deixar só uma nota: ou isso corre bem, o nosso passatempo com a Betano não vai acontecer no dia de hoje por uma simples razão. Ainda não estão lançadas as odds da última jornada da Liga Portuguesa, mas obviamente nós vamos fazer a nossa aposta e para a semana vamos dar a conhecer a nossa aposta através do Instagram e do nosso Twitter, mas obviamente para a semana traremos aqui os resultados, onde deixa-me dar-te a indicação, João, vais perder pontos porque aquela reunião de condomínio que tu foste outra vez vai não, o Pedro vai perder pontos, ó, não está cá hoje, não quero saber do Covid. Ou seja, em boa verdade, quem fica em primeiro lugar ainda sou eu. Ainda sou eu, que ainda não acertei nenhuma, é verdade. Olha, deixa-me responder aqui, o Nuno Mourão está ali com uma pergunta, acho que já é a segunda vez que pergunta, que é se eu posso escolher um, Fran Navarro ou Trincão. É fácil, Nuno, escolhi a Fran Navarro, porque Trincão já temos lá o Edwards e também temos o Ganês. E o Trincão, basicamente, irá jogar ali, seria para jogar na direita do ataque. E como tal, preferia que houvesse uma alternativa válida e um jogador um bocadinho diferente do Paulinho, e portanto escolhi o Fran Navarro. E é um jogador, achas que é um jogador que acaba por ser mais completo? Também. O Navarro? Sim. Em relação a quem? Em relação ao Trincão? Não, acho que são jogadores diferentes, acho que não dá para comparar. É um jogador que joga na ala, o outro joga a ponta lança, portanto, aqui são dois belos jogadores, mas aqui tivesse que só escolher, portanto, se estivesse aqui na Cavo com dois contratos em cima da mesa, além do piano para assinar, o contrato escolheria o Farnavá. E é um jogador excelente. Olha, aproveitar aqui a pergunta do Daniel: qual foi o jogador que foi a maior desilusão esta temporada? Aqui claramente tenho que escolher o Vinagre, por dois motivos. Foi só desilusão porque o início do Vinagre, e as pessoas têm às vezes memória curta, foi muito boa. Ou seja, o Vinagre, o Nuno Mendes jogou o Supertaça e depois lesionou-se, e o Vinagre teve que ser chamado e ser titular ali nos jogos. E até o jogo do Ajax o Vinagre esteve sempre bem, e mostrou sempre ali grande capacidade, e acho que é um jogador que pode evoluir, e eu acho que a pré-época vai ser fundamental para ele. Depois teve ali uma queda abrupta após o jogo do Ajax, e pode haver vários motivos, nós não sabemos, não estamos lá dentro, mas a verdade é que nunca conseguiu recuperar, e portanto, por esse motivo, eu acho que a desilusão da época foi Vinagre. E aproveitar aqui a pergunta do Português Azul: Fran Navarro ou Samuel Lino, quem faria mais diferença na próxima época do Sporting? Quem fazia mais diferença? Samuel Lino era uma boa opção para jogar do lado esquerdo de ataque. Podia ser um jogador muito interessante também para o Sporting. E portanto, se calhar Samuel Lino seria um jogador que poderia fazer mais diferença no Sporting. É verdade que Samuel Lino também já está cá há 2-3 anos, e portanto o Sporting nunca se interessou por jogador, portanto o que leva-me a crer que já foi devidamente analisado e vai para o Atlético Madrid, e portanto nunca poderia ser esta pergunta, nunca poderia responder Samuel Lino, porque ele já vai para o Atlético Madrid, portanto o Fernando Navarro, em termos técnicos, eu acho que o Samuel Lino podia ser útil para faltar aquele jogador do lado direito, do lado esquerdo do ataque, mas sendo realista e sabendo que o Samuel Lino já está comprometido com o Atlético Madrid, o Fernando Navarro tinha que ser a opção. Ora, aí está. E aproveitando aqui a pergunta do Nuno Mourão, qual é que achas que vai ser o jogador-chave do Sporting na próxima temporada? Uma bela questão, não sabendo as aquisições, Nem as saídas. nem as saídas, fica difícil. Eu acho que um jogador-chave no Sporting que pode ter uma grande, pode fazer uma grande diferença, pode ser o Edwards. O Edwards pode ser um jogador que nos venha a surpreender ainda mais. Porque repara, sempre que ele jogar titular tem tido influência direta nos golos, não é? Ainda este fim de Certo. semana dá o golo do Tabata, é a jogada toda do Edwards. Pode ser um jogador que ainda vai crescer muito mais no Sporting e que possa ser, pode ter uma grande influência no Sporting. Eu acho que ainda não vimos o verdadeiro Edwards, ou a sua capacidade total, no Sporting. Eu acho que está a ganhar algumas coisas, principalmente a defender, o tempo de pressão, o seu posicionamento, e portanto acho que vai ser um jogador que nos pode dar aqui bons números. Não falo em muitos golos, mas falo também em alguns golos importantes, que ele finaliza bem, e falo de muitas assistências. Portanto, eu diria o Edwards, pode ser um jogador que vai ter uma grande influência na próxima época. E aproveitar aqui a pergunta do Nuno Gabriel, guarda-redes suplente, Virgínia, não me enche as medidas, haverá alguém nas camadas jovens que já merece ser chamado? Bem, um abraço para o Nuno, que ele está nos Estados Unidos, e ele joga, que eu sei, o Nuno joga à baliza nas peladinhas. Portanto, Nuno, essa resposta é tua, que tens que Certo. saber, tens que ajudar qual é o Melhor que guarda-redes. nós, melhor que nós. Eu acho que o Calai é o guarda-redes com mais capacidade nas camadas jovens do Sporting. Não sei se ainda está preparado para ser, ou se já está preparado para ser o suplente e direto do guarda-redes. E portanto, era giro que nós tivéssemos aí mais jovens com essa capacidade. Acho que o Sporting deve crescer muito em termos de nos guarda-redes, nas camadas jovens. Acho que já se notam umas melhorias. Houve aí uns tempos, tivemos ali o Patrício, mas depois tivemos um hiato muito grande de guarda-redes, tirando o Max, mas lá está, o Max foi tapado Pelo Ada. pelo Adam. Mas eu acho que sim, acho que o Sporting nas camadas jovens está a trabalhar agora melhor os guarda-redes do que trabalhava há muitos anos. Não em termos de defesa, eu acho que é um guarda-redes mais completo, Mariano. Não em termos das capacidades, à baliza, à grande. Só que o futebol evoluiu. Portanto, é preciso ter guarda-redes que Exato. saibam jogar muito bem com os pés, o posicionamento, jogar quase como um livro. E portanto, o Sporting joga com a linha avançada, é preciso estar muito atento às bolas nas costas da defesa do Sporting. Portanto, esse crescimento todo que os guarda-redes precisam, e agora os guarda-redes são muito mais complexos do que eram, e o Nuno sabe disso. E portanto era necessário realmente crescer em termos de guarda-redes, e eu acho que isso está a ser feito. E para responder ali ao Ricardo Alves, claro, o Calai precisa jogar, isso é uma questão óbvia, nem se coloca isso. Nem é lógico. Como todos os guarda-redes precisam de jogar para evoluir, como todos os jogadores precisam, é verdade, lá para ali. Exatamente. E olha, aproveitar aqui a pergunta do Diogo Gonçalves. Toda a gente sabe que tu tens aqui, que tu vês muito, muito futebol, e que tens sempre alguns jogadores debaixo de olho. Três jogadores que tenhas no teu livro de bolso que recomendarias ao Sporting e que ainda não foram falados. Não vou dizer. Tenho que guardar no Vais bolso guardar, esses vais jogadores. guardar. Só um, Vou vá. guardar, Eu mas acho que até nem havia. peço três, peço só um. Não, acho que há jogadores que o Sporting. Acho que há mercado. Vou falar de outra forma, para não pôr aqui em xeque nomes, obviamente. Eu acho que há mercados que o Sporting deveria explorar mais. E vou dar dois exemplos ao Diogo e um grande abraço para o Diogo. Por exemplo, mercado japonês. Ok, nós vamos buscar, obviamente, o Certo. Morita, mas há muito mais lá jogadores. Posso dar um nome, há um jogador que eu gosto bastante, que é o Altanaka. Há um mercado da Escandinávia que eu acho que é um mercado muito mal explorado pelos clubes portugueses, mais até pelos clubes, eu nem diria os três grandes, mas sim os três grandes também exploraram muito mal isso, mas até clubes de médio da tabela, há lá jogadores muito interessantes que podiam ser muito mais baratos do que os mercados contratam, e portanto eu acho que esses dois mercados deviam ser muito mais explorados, porque o mercado sul-americano, que era um mercado preferencial para Portugal, já está muito caro. E, portanto, é muito difícil buscar um jovem com grande talento ao mercado brasileiro e argentino se não pagares logo 10, 12 milhões. Ou vais buscá-lo muito cedo, mas nunca vem para a equipa principal, ou se vais buscá-los são muito caros. E, portanto, eu acho que há mercado no japonês e na Escandinávia, acho que há jogadores de veras interessantes, e vemos alguns jogadores da Escandinávia a saírem para grandes ligas e para grandes clubes, e o japonês também, porque eu acho que o jogador japonês é um jogador muito disciplinado, é um jogador muito trabalhador, não são transferências caras, e portanto podem dar muito aos clubes, e gostaria que o Sporting explorasse mais esses dois mercados. Até, e corrijam-me se eu estiver errada, mas creio que até foi no mercado japonês que o Porto foi buscar o Hulk aqui há uns anos, creio eu, não sei se estou enganada, se não, mas acho que foi no mercado japonês. Ainda antes de voltarmos aqui a mais perguntas do chat, e muitas faltam, João, falar aqui um bocadinho sobre a divisão do jogo com Santa Clara. Obviamente nos próximos programas nós vamos fazer aqui um balanço da temporada, ou melhor e o pior, o que aconteceu, o que é que os melhores jogos, os piores jogos e por aí fora, mas aproveitar para te perguntar o que é que achas que o Rubén Amorim está a preparar para o jogo com Santa Clara, uma vez que foi um dos jogos onde ele não esteve presente e foi uma das derrotas esta temporada quando fomos aos Açores. E sim, o Ruben Amorim estava aqui atrás na cave e estava no quadro a escrever vingança, vingança, vingança. Não, eu acho que os jogadores do Sporting querem, obviamente, eu acho que é fácil. O Ruben Amorim pôs como objetivo dentro do balneário, quer acabar com os 85 pontos. Certo. Ponto. Eu acho que pode haver uma ou outra mexida e dar minutos a jogadores que tiveram menos minutos esta época, mas claramente o objetivo será sempre fazer os 85 pontos, acabar com os mesmos pontos da época passada, provar que nós fizemos uma grande época em termos de pontos e que nos faltou um bocadinho assim para podermos ser bicampeões, mas sim, pode haver aqui um ou outro jogador que tenha mais minutos outra vez, mais oportunidade, depois pode haver outros que possam ter novamente minutos a partir do banco, mas vai depender também um bocado do resultado, Mariana, como é que estiver o jogo, e portanto vai ser muito por aí. Acho que o Sporting vai querer acabar em grande, acabar em Alvalade com uma vitória, fazer os 85 pontos e depois partir de férias, descansar a cabeça, os jogadores, porque o Ruben Amorim vai continuar a trabalhar, a preparar a próxima época até ir mesmo de férias, e portanto isso é que vai ser feito. Pena que o jogo, e voltando um bocadinho atrás, não seja à tarde, seria uma despedida bonita em Alvalade, com o estádio completamente cheio, por exemplo, para Pablo Sarabia, e para as famílias irem ver o Sporting que uma última vez. É pena que o Sporting só joga à tarde quando vai à final do Jamor. De resto, não me lembro de ver o Sporting à tarde a não ser isso. Mas é um tema que depois poderemos voltar mais noutros programas no Sporting 160. Mas eu acho que o objetivo focal é fazer os mesmos pontos do ano passado, 85 pontos, vingar da derrota da primeira volta contra o Santa Clara, acabar bem, e dar minutos a alguns jogadores, se calhar o mais possível, dependente do resultado, obviamente. E achas que o Santa Clara pode ser uma equipa que poderá preocupar o Sporting, nomeadamente em contra-ataques, ou achas que vai acabar por se fechar na sua concha e vai esperar que o Sporting se chegue à frente? Porque já vimos o Santa Clara nas duas posições ao longo de toda a temporada. Não, eles vão se fechar, vão. Vão é tentar partir em contra-ataque e têm jogadores perigosos para isso e, portanto, vão tentar fazer o seu jogo. Aliás, muito, muito na sequência daquilo que se passou nos Açores. Depois eles reagiram quando o Sporting teve a ganhar 1-0, não é? Eles vieram para a frente para reagir ao golo e acabaram por empatar. O Sporting depois tornou-se a ganhar, eles voltaram e depois acabaram mesmo por se pôr à frente do marcador. O Santa Clara é uma equipa que sai bem. Tem um belo jogador, o Lincoln. Tem, obviamente, o Morita, que não vai jogar porque levou o amarelo e, portanto, no último minuto e não vai jogar em Alvalade. Tem jogadores muito interessantes. Tem outros que até saíram, quando nós falámos, depois do jogo do Sporting, foram vendidos mal, abriu a janela, para a infelicidade nossa. Mas é uma boa equipa e, portanto, temos que ter cuidado os contragolpes do Santa Clara, fundamentalmente não podemos ter os erros defensivos que tivemos contra o Portimonense, ou seja, erros individuais nossos que deram golos de bandeja à equipa adversária. Portanto, não, acho que isso é fundamental, não deixar eles serem em transição, e depois conseguimos abrir os espaços, vão fechar o meio, provavelmente vão defender também com 5. É muito difícil do Sporting, às vezes, conseguir, com os médios atuais, com o Palhinha e com o Matheus Nunes, quando se joga com blocos baixos, há muita dificuldade em explorar a zona central, a circulação de bola não é a melhor, e portanto a Mourinho, de vez em quando, tem que mudar o jogo. Deixa-me também defender Matheus Nunes e Palhinha, o Sporting em Portimão, e nós nem falámos aqui do jogo, fomos encadeando assuntos. É verdade que entrou muito bem e estava com 74% de posse de bola quando estava 1-0, estava a dominar completamente o jogo, estávamos a conseguir até pelo meio entrar, e muitas vezes com o Matheus Nunes e o Matheus Reis pela esquerda foi fundamental para o Sporting ganhar muitos desequilíbrios nessa parte. Depois, com os golos, as coisas mudaram, mas depois voltamos com as alterações, conforme tínhamos dito, e portanto acho que o Santa Clara vai tentar isso, vai tentar ferir nos contragolpes, nas transições, mas eu acho que o Sporting tem tudo para fazer um bom jogo, é um jogo sem pressão, e portanto acho que podemos acabar a época mais uma vez com alguns golos, e pode ser um jogo aberto. Espero que o treinador de Santa Clara também pense um bocadinho assim e não seja tão defensivo, porque é o último jogo para proporcionar um bom espetáculo em Alvalade. Para que seja um futebol bonito, assim é que é. Olha, ainda antes de irmos aqui às nossas notas finais e aproveitar aqui mais algumas perguntas do chat, deixem-me só fazer aqui um disclaimer a todos os Ricardos desta vida e a todos os Antónios desta vida. Quem vê o Sporting 160 vê em direto porque quer. E nós aceitamos todas as opiniões, sejam elas iguais às nossas ou diferentes das nossas. O que não aceitamos aqui é a falta de respeito, quer por nós, quer por todos aqueles que nos acompanham em direto todas as semanas, e vamos para a 6ª temporada. Quem sabe fazer melhor, que venha fazer, porque nós continuamos a fazer o nosso trabalho todas as semanas, sempre por amor a um clube. E era só isto que eu precisava dizer. João, relativamente aqui também às questões então do chat, deixa-me eu ver. Então, quem é que perguntou aqui mais alguma coisa? Espera lá. O que achas do Afonso Sousa? Era a pergunta do Gonçalo, exatamente. O que achas do Afonso Sousa da Bessade, visto que vai provavelmente descer e poderá sair aqui muito barato? Olha, acho que é um excelente jogador. É um jogador que merece claramente um patamar superior ao que está a jogar, à Bessade, a um clube superior. Claramente superior, tem sido realmente uma agradável surpresa, e a confirmar tudo aquilo que já se sabia dele, está a fazer um excelente campeonato e portanto vai dar o salto, não sabemos bem para onde ainda, mas vai claramente usado. O Bessade é muito pequeno para o talento do Afonso, portanto vamos ver é para onde é que ele vai dar o salto. Fala-se de alguns clubes, mas merece claramente dar o salto. Ele, o André Franco, do Estoril. Há muitos jogadores, o Fran Navarro, o Musa também vai dar o salto. O Natá do Boa Vista também é um bom jogador, um bom lateral. Há muitos bons jogadores. O Pedrinho de Gil Vicente fez uma grande época. O Vítor Carvalho de Gil Vicente fez outra grande época. O Lincoln do Santa Clara merece dar o salto. Há muitos e bons jogadores nesta liga. O Amasto do Boa Vista também pode ser um jogador que possa dar o salto. Eu diria o André Almeida do Guimarães também é um jovem cheio de talento que também pode dar um salto. Há muitos bons jogadores na liga. Eu acho que uma coisa é verdade, o Sporting tem estado nos últimos anos muito atento aos melhores jogadores da liga, como nós sabemos, foi buscar alguns, e portanto eu acho que devemos manter essa filosofia, estarem atento e de vez em quando ir realmente pescar esses jogadores. Nós temos agradáveis surpresas, são jogadores que estão habituados ao campeonato português, é muito fácil a integração, obviamente que nem sempre fácil é ir para um clube com maiores predicados e lutar pelo título, porque a camisola pesa um bocadinho, mas a verdade é que para isso é que tem lá um treinador, tem uma estrutura, tem um excelente espírito de balneário, e tem sido muito mais fácil a integração desses jovens, desses jogadores. O Nuno Santos, que veio do Rio Ave, o Pote, que veio do Famalicão, são dois belos exemplos. O Ugarte, inclusive. o Garte Famalicão, obrigado Mariano, eu bem parecia que estava a faltar um jogador de Famalicão, não estava a lembrar, e portanto eu acho que isso é tudo muito importante, e o Sporting tem o próprio Mateus Reis, que veio do Rio Ave, certo. E que foi chamado Patinho Feio e agora é imprescindível. É um cisne, deixa-me dizer. E portanto, ainda temos agora o caso do Edwards, não é? O Edwards exatamente. Já se falava aqui há mais tempo, é verdade, que era um grande jogador que podia dar um salto, a verdade é que nunca ninguém apostou nele, viam-se ali algumas lacunas a defender, agarrar-se muito à bola, coisas, lacunas que eram preciso ser trabalhadas, né? Mas a verdade é que também tem condições que mais nenhum jogador do Sporting tem, no 1-1, por exemplo, e eu acho que foi uma excelente aposta do Sporting, porque depois é, eu acho que os treinadores também têm que ter a capacidade de perceber o jogador que têm, perceber quais são as suas qualidades e potenciar as mesmas e diminuir as suas fraquezas e limá-las. E portanto, é isso que eu acho que os grandes treinadores são esses. Capaz de pegar num jogador, aproveitar as suas melhores características, desenvolvê-las e limar muito as partes mais fracas desse jogador. Isso é que eu acho um grande treinador. Agora, ir buscar um treinador que vai buscar o jogador fica pouco evolui, é exatamente aquilo que era nesses clubes, pronto, revela que não houve capacidade para potenciar os jogadores. Eu acho que é muito importante que haja, é preciso haver, lá está, o sistema tático é importante, obviamente toda a qualidade do plantel ajuda, a qualidade puxa a qualidade, isso tem sido conseguido feito no Sporting, claro, se calhar o caso mais difícil foi o Vinagre, o Plata, que são dois jogadores que eu acho que o Amorim ainda não conseguiu fazer deles o que poderia ser feito, mas às vezes também não depende só do treinador. Há fatores externos à qualidade do próprio jogador e fatores externos que fazem com que os jogadores não atingem a potencialidade que nós antevemos quando indicamos um jogador. Isso toda a gente já pensou, aquele é um grande jogador e depois chega ao clube X e falha, mas é o que é, é a vida. E olha, para terminar ainda antes das notas finais, a pergunta do Filipe Correia. Na vossa opinião, que jogadores emprestados acham que podem ter lugares no plantel? Via-se aqui há pouco no chat Giovane, por exemplo, que se parar, que acredito que já não regresse, mas achas aqui que algum jogador que esteja emprestado poderá regressar ao Sporting ou achas que Amorim já têm essas contas fechadas e prefere mesmo adquirir novos reforços? Ora, uma boa questão é dos emprestados. Ainda hoje estava a pensar nisso. Olha, Quaresma, que ninguém aqui falou de Quaresma, eu acho que ainda precisa rodar mais um ano. Okay. Não acho que vá ser opção para o plantel. Mas isto também vai muito depender do mercado e das saídas dos jogadores de suporte. Mas achas que se o Inácio sai, o Quaresma pode voltar? Já agora, voltando aqui umas perguntas atrás, achas que se o Inácio sair, o Quaresma pode voltar? Pode, o Excel do Zenha não estica. Exato, é pena. Pode. Agora, se me perguntares, vamos ficar com a mesma qualidade? Acho que não. Acho que vamos diminuir em termos de qualidade da defesa, não porque o Quaresma tem muito talento, mas eu acho que ainda tem muita coisa para ser jogador titular, ou seja, para ter o estatuto titular no Sporting, ainda lhe faltam algumas coisas, quer em campo e também em termos, se calhar, de algum tipo de mentalidade mais competitiva. Talento já provou que tem. O Nuno Mendes, sim, esse podia voltar. Não, estou a brincar. Esse podia. Exatamente. Perfeitamente. Não, aqui é Giovane. Tenho muitas dúvidas que roubou no Mourinho encontro com o Giovane. Mas lá está, pode, se não houver, eu acho que o Giovane vai rodar novamente, é a minha opinião. Depois ali todos, Plata. Lá está, aquela questão que eu disse, ter mais um extremo no plantel, sim. Mas eu acho que falta o Plata, eu acho que o Plata vai ser para vender, porque o Amorim já percebeu que não consegue fazer passar a mensagem a Plata. Assim, pode vir na pré-época. Fazer chegar. Sim, reparem, eles podem ser chamados na pré-época e virem com uma mentalidade que o Amorim diga, não, ok, eles mudaram aqui, mudaram, estou a falar de Plata, mudou aqui um bocado a mentalidade, qualidade técnica tem para dar e vender, e portanto, sim. Ou então o Ruben Amorim pode simplesmente dizer, olha, é para vender, é para nós só temos 50% de Plata, se não me engano, é para vender e para fazer dinheiro, ponto final. Tiago Tomás já expliquei, o Sporar também, eu acho que vai ser para vender e para rentabilizar. Eduardo Carajo, mais que vai ser para emprestar. Pode ser vendido? Eu não sei quando é que acaba o contrato, deixa-me cá ver. Até 2024. Ui, Jesus. Já temos mais um ano. Vai ser para emprestar novamente. O Luís Filipe, idem aspas, aspas. Pedro Marques vai ser para emprestar, claramente, também. Pedro Mendes, idem aspas, aspas. Rodrigo Batalha, para dar. Idas aspas, aspas, Eduardo, exatamente, Rafael Camais também. Pá, eu acho dificilmente que vai ficar alguém no plantel. Porque reparem, nós temos que ver que o plantel foi subindo sempre de qualidade com o Amorim. Eu acho que demos um salto, certo, ano passado para este, e eu acho que vamos, se queremos dar o salto, vai ser difícil. Pá, destes outros, se calhar um fica, dependendo do mercado e dependendo do Excel do Zenha, se temos dinheiro ou não. Por exemplo, o Jovano poderia ficar, mas eu acho que o Jovano quer jogar e se calhar merece jogar. Se calhar tem que escolher melhor o clube por onde vai, mas eu daí não estou a ver ninguém a ficar no plantel da próxima época, dito já. Lá está. Fora aqueles que não estão emprestados e que continuam a ganhar ordenado, que já falámos aqui também. Tirando aqui, realmente, por exemplo, eu gosto muito do Pedro Marques. Atenção, nós só podemos emprestar 8, João. Nós só podemos emprestar 8 jogadores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, mas estes são todos emprestados. Ou estou a enganar? Está tudo emprestado, Mariana. Só para emprestar 8 a nível nacional, a clubes nacionais. Sim. Aqui são muitos estrangeiros. Portanto, pá, eu aqui não estou a ver mesmo ninguém. Era preciso cair, realmente, só uma nova mentalidade de Gonçalo Plata convenceria a Mourinho a apostar nele. De resto não estou a ver mesmo ninguém a ficar. Olha, as novas regras na próxima temporada só podemos emprestar 8 jogadores de acordo com as novas regras, mas a nível nacional, acho que todos os níveis, não, acho que não, acho que acho só a nível do campeonato, acho que só a nível campeonato, mas alguém que nos consiga que nos esclarecer, sim, sobre isto. Aqui estava a falar e é verdade. Nós aqui, nós vamos ter, em 2023, vamos ter uma limpeza brutal de massa salarial. Porque acaba o contrato de Rodrigo Batalha, acaba o contrato de Ilori. Não, Ilori é só em 2024. Ilori é só 2024. Mas só despacharmos aqui o Batalha já é um grande. Pagava para levarem o Ilori. Portanto, vamos ter aqui... Mas não acredito que vai... destes todos, não acredito que vai ficar ninguém. Sinceramente, não acredito. É pouco provável. As novas regras vão se aplicar... Olha, esclarecendo, ainda antes da pergunta. As novas regras vão aplicar-se a todos os futebolistas profissionais com 21 anos ou menos, formados nos respectivos clubes, e o regulamento terá impacto tanto no número máximo de jogadores que podem ser contratados ou emprestados, como na duração das cedências, que vão passar a ter uma duração mínima de 6 meses, não podendo ultrapassar um ano. Os clubes pertencentes às federações filiadas à FIFA terão 3 anos para cumprir as novas regras. Mas isso, lá está. Mas é só de jovens, estás a falar de 21 anos aqui, estamos a jogadores... 21 anos ou menos até. Sim, temos aqui o Batalha, 30, o Eduardo, são quase todos acima, tirando um ou dois, tirando 3, 4 jogadores que estão aí, 5 jogadores, é tudo acima. Aqui a questão, aqui é muito fácil, eu já respondi à questão do TT, eu acho que ele vai continuar onde está, no Estugarda. Tem que ser. E acho que o Sporting não vai contar com nenhum desses jogadores. Acho que depois sim. Aqui como é que se faz estes negócios? Aqui ninguém me perguntou como é que se faz estes negócios. É fácil. O Sporting vai tentar, em alguns casos que não contou o atleta, provavelmente até vai vender a zero, ficando com uma percentagem de passe numa futura transferência. Não é de passe, porque não há passos partilhados, mas numa futura transferência. Portanto, os jogadores que o Sporting não quer e que não consegue vender, o que o Sporting vai tentar fazer é dar o jogador, entre aspas, e ficando com uma percentagem numa futura transferência. E dizem assim, mas porque é que alguns não aceitam? Não aceitam porque o Sporting paga um grande salário e, portanto, os jogadores não aceitam e querem cumprir o contrato até ao fim, porque mesmo emprestados, o Sporting paga parte desse salário. Portanto, o jogador nunca é emprestado e vai receber menos. Vamos imaginar, o jogador X é emprestado para a Espanha, o salário dele faz conta que era 1.000 euros e o clube só paga 500, portanto, o Sporting mete os outros 500. Exato. E, portanto, que os jogadores às vezes não aceitam a rescisão por causa de realmente terem um ordenado bastante, bastante elevado. O Sporting, aí, desses que estão aí, o Sporting pode fazer dinheiro com o Plata, claramente. Algum dinheiro com o Jovane, não muito, mas algum dinheiro com o Jovane. com o Sportar, sim, também tem mercado. Ah, depois fica difícil. Olha que olhando para ali, o Sporting vai fazer pouquíssimo dinheiro, ou normalmente já está vendido, vai fazer pouquíssimo dinheiro com esses jogadores. Portanto, é livrarmos do encargo mensal. É, ora, aí está. Prioridade é despachar aqueles que necessitam de ser despachados. E vamos então aqui às notas finais, mas ainda antes de irmos, deixa-me eu deixar aqui uma nota a todos aqueles que nos estão a acompanhar em direto. Para a semana também temos programa, portanto, obviamente, podem guardar aqui algumas questões que tenham para a próxima semana, porque vai valer a pena. O João e, neste caso, o Pedro, que já estará melhor, esperemos nós, já estarão os dois de volta e ambos vão então responder às vossas questões. João, peço-te então as tuas notas finais. Olha, primeiro, a nota final era obviamente para a questão dos horários, mais uma vez, para insistirmos. Portanto, jogamos sempre às 8h30. É pena que na última jornada da Liga não se consiga marcar um jogo à tarde para as famílias irem todas ao estádio. É algo que deve preocupar os clubes quando se vê, neste caso, as lotações médias dos estádios portugueses a diminuírem. Somos a 18ª Liga, portanto, para quem diz que a Liga Portuguesa é a sexta mais forte da Europa em termos de lotação, vamos em 18º. Acho que é preocupante, acho que é uma queda bruta de receitas. Não se esquecer o impacto, certo, que tem também queda de receitas. Apesar do Sporting garantir muitas com a Gamebox, isso tem sido fundamental. É verdade, é que tem-se vindo a perder receitas. E depois pede-se receitas, pede-se merchandising, há compra emocional quando se vai ao estádio, que nunca se faz assim, desta forma, quando as pessoas ficam em casa, né? Ninguém vai antes de jogar, ah, deixa-me ir ao site comprar a camisola. Não, ninguém faz isso, né? Quando vais ao estádio, passas ali na loja e basta, se calhar, o teu filho puxar-te a camisa e dizer, papai, eu quero uma camisola de Sporting. E lá abres os cordeiros à bolsa. Portanto, isso é compra emocional. Portanto, acho que tem-se que ver isso, e o futebol não vive sem público. E vê-se, por exemplo, o caso dos americanos, que é um mercado a crescer, não é? Com a MLS a ter cada vez, certo, mais lotação, porque é espetáculo. Raramente, há muita preocupação com o próprio espetáculo em si, do que há aqui, apesar de tudo o que é americano também tem ali uma certa, um certo show e pronto, se calhar é um bocado exagerado, mas a verdade é que conseguem muito. Vê-se a Bundesliga com jogos na terceira divisão com 46 mil pessoas, vê-se em Portugal jogos da Liga 3 com 14 mil pessoas, porque são jogos à tarde. Quando se vê um Leiria a levar 14 mil pessoas, se o Leiria subir à primeira divisão e meteres um jogo às 9 da noite, o Leiria vai levar 1000 pessoas. É verdade, é essa. E portanto, deixa-me aqui dizer que isso é um fator que me preocupa. Há dois fatores que me preocupam: é a diminuição da lotação e a menor atenção dos jovens para o fenómeno futebol, por duas vertentes. Achas que já não têm paciência? Acho que querem uma coisa mais ativa. Aliás, há estudos que prevêem que o futebol deve começar, e há já alguns países a testar isso. No outro dia transmitiram um jogo no TikTok, okay? Com enorme sucesso. Houve milhares e milhares de jovens a assistir ao jogo no TikTok em direto. Porquê? O jovem quer estar sempre em constante, com isto dos telemóveis, em constante ação, não gosta de coisas muito paradas, e portanto o futebol, se calhar, no futuro vai ter que mudar muito, muito isso. E tem que haver mais emoção, e eles querem ver o jogo quando querem, e portanto se calhar não conseguem estar 90 minutos a ver o jogo, e se o jogo passar no TikTok, eles de vez em quando vão lá espreitar, porque está ali no telemóvel, vão espreitar como é que está o jogo, ficam a ver 20 minutos, depois desligam, vão ouvir três maluquinhos a dançar o TikTok, depois voltam ao jogo. Pronto, é muito por aí. E depois tem a outra preocupação: os jovens, não gostando do fenómeno de futebol, ou não tendo a mesma paixão que eu e o Pedro tínhamos quando éramos jovens, como tu também tens, mas nós quando jogávamos, por exemplo, certo, o futebol, enquanto o futebol feminino vai crescendo muito de praticantes, ok, está naquele crescimento, o futebol masculino pode vir aqui a ter uma queda. Ou seja, menos jogadores, menos talento. Menos talento, mais dificuldades para as equipas portuguesas terem formação de qualidade. Porquê? Porque os jovens, já, eu tenho, por exemplo, o filho do Pedro não liga nada ao futebol, tenho conhecidos meus que têm filhos e também não ligam nada ao futebol, nem sequer querem jogar futebol, nem sequer jogam futebol com os amigos, né? Jogam PlayStation, jogam coisas. E portanto, preocupa-me realmente essa redução do entusiasmo. Mas isso se calhar fica para outros 500, mas sim, aqui o Adriano está a dizer que há jogos no TikTok. Eu acho que vai crescer mais, Adriano, eu acho que vai crescer mais no TikTok, YouTube. E é uma forma também de aproximar toda a gente. Mobile. Exatamente. Depois, falar aqui do futebol feminino, tinha aqui a nota. O jogo foi no Estádio da Luz, o Sporting infelizmente perdeu. Mas dar uma nota, não se pode querer, e as pessoas têm que pensar. Nós não podemos querer tudo ao mesmo tempo. É muito difícil combater, obviamente que nós temos um orçamento inferior, nós queremos ganhar, mas nós vamos construindo o nosso caminho apostando muito na formação no futebol feminino, apostando numa treinadora que eu acho que tem grandes qualidades, que é a Mariana. Estamos no final da Taça do Jamor. Agora, não se tem as mesmas armas e, portanto, para ter as mesmas armas, há duas hipóteses. Ou vais por um aumento bruto do orçamento, e nós não temos condições disso, ou apostas cada vez mais na formação e tens que, obviamente, dar tempo para que a formação produza talento suficiente e que esse talento, quando chega à primeira equipa, amadureça na primeira época, na segunda época e na terceira época, sim, o Sporting lutar muito de igual para igual com o plantel Benfica. Portanto, acho que é uma questão pertinente, é que não são as mesmas armas, mas leva um bocadinho de tempo, não há magia, não é? Jogadoras muito novinhas chegam ali e ganham um campeonato ao Benfica e massacram. Não, já há muito mais que estão a fazer, queremos sempre mais. Obviamente, se tivéssemos hipótese para mais orçamento, aí sim, havendo mais orçamento, maior responsabilidade. Não havendo e apostando na prata da casa, temos que esperar um bocado e dar tempo ao tempo. Acho que é preciso dar tempo para o crescimento. Isto é a primeira. Certo. É a primeira nuance que eu queria dizer. Depois, por exemplo, falar do handball também. Também perdemos, mas lutamos como gigantes contra um Porto que É tem o uma equipa fim. de handball brutal. Temos um jovem Kiko, que é uma coisa do outro mundo. Eu acho que o Incrível. handball do Sporting cresceu muito. Mais um projeto onde está a ser feito uma aposta na formação sustentada. Claro que queremos resultados imediatos, mas as coisas estão a ser. Eu acho que estão a ser bem feitas. O Sporting cresceu muito enquanto equipa e, portanto, toda a confiança para o que está a ser feito no handball. Esperar que venham aí os troféus. Pronto, era isso. Falar, obviamente, do basquetebol, claro. Foi a minha prenda Claro, de anos, meu dia de ter a anos. taça. Ganhar uma taça no meu dia de anos, ao menos isso, não é? Quem não deu os E, portanto. parabéns ao João, que aproveitou hoje que ainda vai a tempo, que ele fez anos ontem, ok? 25, É para ser verdade. mais precisa, fez 25 25, é anos verdade. ontem, 25. um quarto século, Quase em um quarto século. cada perna. E portanto, o basquetebol tem-nos dado muitos troféus. É verdade que é um projeto que tem Certo. dado-nos muitos troféus. Houve uma aposta forte, está a ser cumprida. Também temos um bom orçamento e, portanto, as coisas são mais imediatas para verem a diferença entre o que é o basquetebol e outros apostos. Mais orçamento, melhores jogadores já feitos, mais rapidamente se está a chegar a títulos. E portanto, o basquetebol. Depois eu estava aqui a pensar, deixa-me responder aqui ao Nuno Mourão. Falam do Icardi na perspectiva de Sarabia. Achas que seria possível a aposta? Nuno, eu acho que a Mourinho não queria uma personalidade como o Icardi no Balneário. Ponto. Não estou a falar de qualidades futebolísticas. Não acho que o Amorim queria uma personalidade como o Icardi no Balneário. Acho que não faz sentido, ia ser totalmente. Se já se fala que Amorim nem sequer criou ou não quer o Ronaldo por causa de ter uma grande vedeta, todo Certo. papel no balneário, ter o Icardi, ter a ex-mulher do Icardi, a gente o Icardi no balneário, acho que seria Primo, uma grande cá o surpresa para mim, periquito. isso já. Pronto, Acho que pronto. seria uma grande surpresa para mim e, portanto, acho muito difícil. E eu posso estar aqui plenamente equivocado e o Sporting ir buscar o Icardi, mas eu acho que seria completamente fora do perfil do que o Amorim quer para o Sporting. E, O portanto, Ronaldo eu acho também que o encaixava, Nuno Mourão. Se vais por aí, o Ronaldo também encaixava. E a verdade é que, digo eu, portanto, João, corrijo-me se eu estiver errada, não é? não, o Ronaldo encaixa em qualquer lado, mas eu acho que Exato. aqui é uma questão de perfil. Eu acho que antes de nós vermos a qualidade futebolística, e obviamente os bons jogadores têm sempre lugar, mas eu acho que em termos de perfil há algumas análises que devem ser feitas e falou-se aí do Icardi, também ouviu o mesmo. Epá, mas eu acho muito difícil, além de ter um grande salário, lá está, tinha que ser uma questão como o Sarabia, vir por empréstimo, no clube atual pagar parte do Ser ordenado, negociado, mas se como formos deve ser. analisar friamente, pá, o Icardi podia estragar um bocadinho a dinâmica do balneário, digo eu. E o Amorim não o iria permitir, nem iria pôr isso em causa. Aproveitar então para deixar eu aqui uma nota final, tu já falaste disto, João. Aliás, vou deixar duas notas finais. A primeira delas é sobre o futebol feminino, precisamente, um jogo que o Sporting perdeu por 3-1, mas que ainda assim fica na história como o jogo que mais assistência teve em Portugal, de futebol feminino. Foram 14.422 pessoas. Eu falei nisso no Patreon, creio que não estou enganada nos números, sei que foram 14 mil e qualquer coisa, mas acho que não estou enganada aqui nos números. Aproveitar também para agradecer uma vez mais a toda a gente que veio falar comigo na ida à Portimão. Principalmente a malta da Mealhada, que sei que são nossos fãs e que acompanham o programa todas as semanas. Portanto, obrigada aos dois meninos da Mealhada que tanta companhia me fizeram. E, obviamente, desejar as melhoras aqui ao Pedro Varela, porque esperamos por ele para a semana. Agradecer a todos aqueles que nos estiveram a ver e a ouvir, que nos vão ver e ouvir ao longo desta semana, e desejar-vos então uma ótima semana. Para a semana cá estaremos outra vez com mais um Sporting 160. Obrigada a todos, uma boa semana. Viva o Sporting Clube Portugal! Viva o Sporting!